mas não te esqueças depois que a vida assim é um inferno para os dois. Em 1964, realizou-se o primeiro festival RTP da Canção. E se os meus amigos ouvintes mais experientes se lembram, reparem que voltei a apelidar-vos de experientes. Se os meus amigos bem se lembram, o vencedor foi António Calvário com Oração. Senhor, a teus pés eu confesso. Senhor, meu amor maltratei. Senhor, se perdão aqui peço, não mereço. Senhor, meu amor desprezei e pequei. Perdão, no entanto eu imploro. Senhor, tu que és a redenção, eu sei que a perdi e que a adoro, e eu choro, Senhor, ao rogar teu perdão. Senhor, eu confesso o prejúrio de tantas promessas. Senhor, eu errei, mas na vida encontrei a lição. Senhor, eu te imploro, Senhor, ó meu Deus, não te esqueças da minha oração. Senhor, ó bondade infinita, dai-me o seu perdão. Amor, por amor na vida jamais encontrarás. É tarde, caminho pela vida, perdido na dor. Senhor, este amor é mais puro que a joia mais rara, o mais puro amor. Os anos 60 foram mesmo profícuos em boas surpresas e por isso não diminuímos de qualidade. De António Calvário, uma das lendas vivas da música portuguesa, passamos para outro mito da melodia nacional, Tony Matos. Essa voz memorável traz-nos agora Lugar Vazio e Pedra que Caiu. Deixar-te abandonada, deitada, sozinha. Lembro aquela felicidade que um dia foi minha. Chego a julgar-me a teu lado, contigo, deitada. Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio está tão vazio e tão frio como esse teu presente. Olhando a tua moldura, ambos sofremos o mesmo destino ruim. Falta nela o teu retrato e faltas-me tu a

posso dar? Que mais queres tu de mim? De mim nada mais há, já tudo é teu. Saudades são de ti, ciúmes também são, e até para eu chorar me dás razão. Ternura, amor e ódio, tudo é teu. Desprezo, esperança, tudo é teu. E os meus sonhos mortos pelo teu desdém, ai de mim, são teus também, são. Mais queres tu de mim? Eu só tenho de ti mentiras tuas. Se tu ainda queres mais, os restos aí vão. Só tenho para te dar o meu perdão. Muita pena minha, chegamos ao final desta sexta emissão de Quadras da Música. Mas não fiquem tristes, meus amigos. Foi apenas o quarto de um total de 7 programas dedicados exclusivamente à música portuguesa, divididos por décadas. Já avisei, valerá a pena. Fiquem atentos à rádio Antena Web. Bom, que canção seria mais apropriada que aquela que Helena Tavares nos vai trazer? Chama-se Dizer Adeus. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Dizer adeus custa tanto, nem tu amor sabes quanto. Se a gente gosta de alguém, nesta ansiedade, quem parte leva saudade. Mas na verdade, quem fica saudades tem. Dizer adeus, tristeza, meu coração chora e reza, mas não te peço piedade. Tu vais partir, fiquei triste, meu coração não desiste, quero dizer-te a verdade. Podes partir,